3192, estabilizando. Pronto, estabilizando o localizador, 3192. Para a torre, 118, direito mal 95. 1895, boa tarde. Uno 966, pronto para qualquer? Pronto, senhora. Autorizado Campina Grande, nível de voo 370, via preso Luno 0, e após conforme rota do plano de voo, subida pouca transição de par, primeira curva esquerda, código 5563 e o controle no 208. Ok, autorizado 370 para Campinas, conforme rota do outro lado, decola do 190, com curva esquerda, ainda pouca transição de par, após a Lua 90, transpolha 63 contra 1208, ou 1966. 1966, cotejamento correto, já para posicionamento. Voltaremos para posicionamento da 1066. Guarapiranga 6327 para o táxi com 88 vozes. Alterna Brasília, 3 horas e 40. Táxi Amate Principal Índia, ponta de espera Torre 1895, ajuste no 018, Oxenor 6327. Autorizado táxi Pátio Índia, ponta de espera 1895, ajuste no 018, Oxenor 6327. Oi? 3193, fala 12, um decimal 9. Boa. Altimeter sighting now 10 running, clear the final. Electric 3 1-way 10, report set to the localizer. This is 2000 feet, 10 1-8, please ILS, and why 10, call you established on localizer, airport 2000 feet, 1-off. Juliette, 3192 é passagem ao Airbus da Avianca, ingresso Juliette, portão 02. Portão 02, tá, 3192. Somos Senhora 9007, boa tarde. 9007, boa tarde, Lucinha. 360 para o Galeão. Tá bem morado do plano? É agora para os 45, 18h45. Sim, chame o Muscópia. Obrigado. Poderia confirmar a matrícula, por gentileza? É o Oceaner 9007. Sim, só um minuto. Falando, boa tarde, Oceaner 6327, pronto para espera da 10. Oceaner 327, boa tarde, linha decola da 10, vento no 40 graus com 7 nós. A linha decola no 0, Oceaner 6327. Já está falando para Manati? Pronto, cópia? Autorizado Salvador, grupo do Lumanati, o nome PES, após decolagem, curva direita no corredor Axé, código 0130, controle no 208. Zero código transponder, controle no 208, pátio 4, me confirma o PLB. 2 no Céu Aberto, acionamento táxi de decolagem, agora 14895, bom voo até o GSA. Hotel Juliette Serra, prossiga. Autorizado o acionamento, chama para o táxi. Azul 2791, boa tarde, aciona a identificação dessa via chegada a man até o nível de voo 050, quando no ideal. O altímetro... A gente tem o time entrou na 09. 050 no ideal, azul 2791. 327, decolado aos 47, controle 120, decimal 8, bom voo. Zona 208, boa tarde, será 6327. Controle Salvador, boa tarde, Sena 6327, de coluna Zael, Coral. Sena 6327, boa tarde, contato radar, sua via, saída da El, transição Coral, para nível de voo 240, contato radar. Mantenha a saída, subindo para o 240, Sena 6327. Solo Salvador, uma boa tarde, Azul 4118, com informação Lima. Azul 4118, aguarde com o meu fixo. Aguarde com o Salvador, 1966 para puxar e treinamento no gate 8. 1966 autorizado para o táxi. Suportaremos quanto para o táxi, 966. Sena 9007, pronto para a cópia? Afirmo. Autorizado Galeão, nível de voo 380. A rota conforme a rota do plano de voo, Irum, e perdão, Vivero 857, após conforme. A subida será da El, Leda, Irume, primeira curva direita após a decolagem pistão no zero, código 5037 e o controle no 208. Aqui está autorizado então 380 para o Galeão. Via rota do plano de voo, Irume, Upper November 857, e conforme, Sael, Lida, Irume é a subida, e após a decolagem curva direita, decolando da 10, 5037 no transponder, controle 1208. Correção para posicionamento 9007. Chamaremos, obrigado. Azul 4118, pronto para cópia. Aquele confronto com a terra. Autorizado com fins, nível de voo 360, via Pêndulo 21, subida será por transição Elefa, primeira curva direita após a decolagem pistão no zero, código 5021 e o controle em 120, decimal 8. Pêndulo no 018, livre da restrição de altitude em TAP. Controle 12, 10, decimal 8, azul 4118, portão 3. Apenas uma correção no código transponder 5021. 5021, então, azul 4118. Correto, chama para posicionamento 4118. Due to an alpha contact to the tower, 118.95. 118.95. Eu quero o Azul 2791. Livrado, Rodo 70. Ativo, inicia para o 050, altímetro 1902. Maia Maia para táxi com 15 Maia a bordo, autonomia 4 horas e 10, alterna Recife. Táxi é a parte principal Índia, ponto de espera chame 2895, ajuste de altímetro 10-18, gol no 966. Pátio Índia, 10295, 1018, 1966, obrigado. É Portugal 021 Alpha, Altamar Grimbal. Portugal 021 Alpha, clear to land, runway 10, wind 130 degrees with Niner knots, can H1018. Wind line runway 10, 1018, é Portugal 021 Alpha. Xené 6355, pushback acionamento no 05. Autorizado, chama para o táxi. Autorizado, chama para o táxi, 6355. Siga. Altímetro no 08, livre táxi, chama para ingresso. Após a passagem do Airbus, a linha mantém na 10, voo 1966. Alpha on the ground at 5-4, indicate to the right, call ground 121 decimal 9er. Siga. Ingresso no 7, a partir de pronto. Siga. 021 Alpha on the ground at 5-5, indicate to the right, call ground 121 decimal 9er. Indicate by the right side, 129, I'm going to go on, 621, thanks. Sono 0, informe estabilizado. 2, eu peço autorizado, sinal IHS3, permanece estabilizado, CNR 6327, chame Centro Recife, 125, decimal 1. 125, ONU, CNR 6327, boa tarde. Juliette, é livre decolar da 17, vento 120 graus com 9 nós. 1-0 com 9 graus. Alinhado e pronto. Colo 966, livre decolagem da 10, vento 130 graus, como 0 nós. Livre decolagem da 10, 0, voo 1969. Paulo Salvador, voo 1097. Confio, por gentileza? É o gol 1097. O gol 1097, agora de cópia, confio? Boa. Portugal 021, ground. Papa Romeo, Hotel Juliette Serra, decolagem 57, controle Salvador, 120, decimal 8. 120, decimal 8, Hotel Juliette Serra. Controle Salvador, Papa Romeo, Hotel Juliette Serra. Hotel Juliette Serra, una meu pés direto Manati Reporte, afastado de Salvador a 20 milhas. Você pode falar quando a Bigel, Hotel Juliette Serra. Autonomia de 4 horas e meia, alterna Galeão. Agora entendi o PLB. PLB é 1, 2, 6. Calma, tá, capitão. Siga o seu anão. Portugal, gira o anão. Continuar Tech 12, report before Juliet. Participar em Alfa, report before Juliet. Capitão, gira o seu anão. Xanema 355, o PLB 1, 2, 6. Táxi autorizado via parte principal Índia. Ponto de espera, chame 2895. Ajuste no 0, no 8. Principal Índia 1895 no 08, no ajuste, 6355. 18, Brasil. Portugal 021 Alpha, AirTag Alpha Juliet, gate 11. Taxi via Alpha Juliet, gate 11, Portugal 021 Alpha. 1097, agora 5B. Copia. Confins aprovado, nível de voo 360, via Pêndulo 21. Arbor LF a subida, primeira curva à direita, após a decolagem, código transponder 5031 e o controle no 208. 3A360, Upezulu 21 na aerovia, saída Arbor Elefa 5031 no transporte, o controle 208, gol 1097. 1097, cotejamento correto, entrar para posicionamento. Posicionamento, azul 4118, portão 3. Bom 3, autorizado, só prepare, 4118. Autorizado, 4118, azul. Controle, o azul 698 estabiliza. 698, torre, 118, decimal 95. 1895, 698, boa. Azul, 2791, agência para 2000 pés, autorizado a sinal ILS X-Rays da pensão no zero, informe estabilizado. 2000 pés, a portaria estabilizada, azul, 2791. Atualização no 08, azul 698. Paulo Salvador com Bono 097 para curso, pelo menos. Canal 24. É o número 3 do setor Aguagem 0097. Chiné 6355, decolou aos 1900, controle de Salvador, 120, decimal 8. 308, boa tarde, 335. Chiné 6355, saída da El. Chiné 6355, contato radar, nível 360, perfil da... 360, perfil da El, com referência autoriza a approach da El Oleda? Autorizado Leda, Chané 6355. Leda na prova, 6355. Mandou a Bono 620. Bono 620, boa tarde, prossiga. Não recebe aqui, para que vai. No 620, o WhatsApp vai estar em atualização neste momento. O senhor quer as informações do campo? Eu quero. Salvador opera visual, pista em 1100, o vento no aeródromo 130 graus, 08 nós, ajuste de altímetro 1018, hora certa em Salvador 1003 e a temperatura 27 graus. Posteiro copiado, 620. Torre Azul 279. Azul 2791, curtindo a aproximação, número 2 para pouso, ajuste de altímetro na 08. Quente número 2, 1018 Azul. Na 966, chame Recife, 1-2685, alterna 125, decimal 45. 2-685, alterna 25435, voo 1-966. Polo 04, libere primeira direita, polo 121, decimal 9. Direita 3 mais, boa. Papa Paulo, Céu, Romeu Charlie, prossiga. Gente, hotel Serra Charlie, qual o nível solicitado? Autorizado como sendo um helicóptero alfabeto, é um gente, hotel Serra Charlie, efetuou plano de voo? Positivo, não saia de Salvador. Da Serra Charlie 506 para João Duval, reporte para início da travessia da Baía de Todos os Santos. Hotel Juliette Serra tem frequência livre para autocoordenação, chame o controle e regresso. Fala, regresso, regresso. Hotel Serra Charlie, acione código 0246 e confirme o tipo de equipamento. Tava Serra 50, Hotel Serra Charlie, quando possível ser chamado de pouso em João Durval. E hora certa 1906, estimado para pouso em João Durval, 1930. Salvador, boa tarde, Azul 4118, ponto esperto, 1-0, pronto. Azul 4118, autorizado a alinhar e manter, cabeceira 1-0. A Lima tem 10 azul, 4118. Cordial 16, Lima, Kilo Zulu. Salvador Ultranea 9007, na posição número 1 para o SPEC acionamento. Número 2 no setor, aguarde, Oceaneve 9007. Aguardou. Fala, Salvador, minha 314 da Oceaneve Petrolina, formação Lima. Na 314 já tem as informações de ATIS? Informativo, cara. Na 314 pronto para cópia? Pronto para cópia. Petrolina autorizada, nível de voo 340 via Persolo 20. Subida Momo Transição Nenim, primeira curva esquerda após a decolagem, pistão no zero, código 5045, controle no 208. Petrolina no 340, upper Zulu 20, na saída Momo Nenim, primeira esquerda da pista no zero, 045, 208 ao controle. Correção para posicionamento, 63 no 4. Chamada, 63 no 4. Paulo Salvador, Azul 2791, no Libreão. Azul 2791, boa tarde, táxi autorizado Alfa Juliette, portão corrigindo Alfa Aquilo para o Pátio 3, posição prevista 3 Romeu. Alfa Aquilo, Pátio 3, 3 Romeu, Azul 2791. 097, puxa ação, chama para o táxi. Chama para o táxi, 097. Azul 4118, decolou 08, controle de Salvador 120, decima 8. 1208, Azul 4118. Controle Salvador, uma boa tarde, Azul 4118. Azul 4118, boa tarde, contato radar, subir, mantenha nível de voo 360 via saída. 360 via saída árvore, Azul 4118. Senar 6355, chame Centro Recife 1251, alternativa 1339. 1251, 339. 3395, alternativa. 3395, Senar 6355, obrigado. Patão, Foxtrot, Serra Foxtrot, boa tarde, senhor, identificação dessa via chegada a Monf, correção, via chegada a Man. Ajuste de altímetro no 098, está autorizado, descida até o nível de voo 060, Foxtrot, Serra Foxtrot. LS X-Ray, pistão no zero. Controle Salvador, é o Papa Romeu, Romeu Oscar Bravo. Papa Romeu, Romeu Oscar Bravo, prossiga. O Romeu Oscar Bravo, senhora, decolou de Serra Índia com Índia, está com proa de Serra Luiz Filhota Lima, mantendo 500 pés, um a bordo, código alocado é o 0165, Romeu Oscar Bravo. Romeu Oscar Bravo, ciente a 500 pés na escuta do controle, reporte visual com Terra Whisky e Delta Lima. Bravo. Controle Salvador, força aérea 2561. Força aérea 2561, acione a identificação, voe ITAP após ITAP Duna, via chegada a Mari. Está autorizado a descida até o nível de voo 050, altímetro 1018. Descida até o 050 com 1018, na torre de ITAP para 5.000 pés, após Duna na chegada a Mari, força aérea 2561. Era 2561, a velocidade está a critério, número 1 para aproximação. 4118, vou direto a Elefa. Elefa Azul, 4118. Lima, Aquilo Zulu, intenções de pouso, pista 10 na frente. 10, tá. Beleza, bom, 620, autorização, Salvador, fim de refeições. 620, minuto, Copa Recife. É, tem. 620. Juliette Serra Tango, boa tarde, um minuto, cópia, feira de Santana. Agora de cobra por segundo, Sierra Charlie Papa. 620, pronto para cópia? Pronto, 620. Autorizado Recife, nível de voo 370, conforme rota do plano de voo. Subida Pucca, transição Aracaju, primeira curva à esquerda após a decolagem, pista 10, código 5062 e o controle 1208. Recife 370, conforme. É, Pucca, Aracaju, curva à esquerda. 5062-208, voo no 620. Fecha 69007, POV 164, tem 3 horas e 40 de autonomia, alternando Guarulhos. Táxi à direita via Índia, ponto de espera 2895, ajuste 1018, Oceaner 9007. 08, direita, ponto de espera 295, uma boa tarde, 9007. Olá, Salvador, boa tarde, tem 3217, informação Lima, pronto para autorização, confim. Aguarde cópia, confim, 3217. Ou no 620, poderia repetir apenas o código transponder? 5062, igual no 620. Correto, chamará para o estacionamento no 620. Chamará no 620. Bom, Matheus, Juliette, Serra Tango, pronto para a cópia, João Duval? Autorizado, Serra Novembro, Juliette, Delta, nível de voo 045. Segue corredor axé, curva direita, pista 17, código 0135 e o controle 1208. A 2 mil pés está livre da restrição de altitude em TAP. Altímetro 1008 está autorizado a sinal ILS X-ray da pista 10 em forma estabilizada. Para 2 mil pés com 1018, livre ILS e força aérea 251. Juliette Serra Tango com o treinamento correto, aguarde a coordenação do corredor forte. Ajuste 109. Oi, Salvador, boa tarde, Chanel 9007. O Chanel 9007 é autorizado a alinhar e decolar com a 0, vento no 40 graus, 089. Livre de decolagem, Chanel 9007. Chame Centro Recife, 128.8, alternativa 126.0. 128.8, alternando 126.0. Azul 4118. Concedendo que está. Não sei, só um minutinho. Juliette, eu tenho o solo novamente. Consiga. É, modificado, corredor forte, curva à esquerda. Corredor forte, esquerda, braço. Carro Tan, confirma empate, PLB. 04, Guarda-Bata, acionamento, táxi, decolagem, agora com a torre 295, bom voo, Juliette, Serra Tan. Espera a aproximação. Afirmou, 3297. Autorizado com fins, nível de voo 340, via rota do plano de voo, subida será Dael, Leda, Motiva, primeira curva direita após a decolagem pista 10, código 5047 e o controle 120, décima 8. 5 da Força Aérea. Controle, boa tarde, passaria 2231, informação Mike. Passaria 2231, boa tarde. Acione a identificação, voe ITAP, em ITAP, intercepta a via chegada a Mari. Reporte, foto no ideal de descida. Vai bom então, ITAP, ITAP, intercepta a via chegada a Mari. Reporta a descida, passaria 2231. Olá, 119, controle Salvador, 120, 208. 208, boa tarde, 9007. 007. Controle de Salvador, boa tarde, Chanel 9007. Chanel 9007, boa tarde, contato radar, suba via saída da EL para nível de voo 380. Autoriza direto Leda, o Chanel 9007? Pós 2000, autorizado Leda. Já passou 2000, direto Leda, 9007, subindo para 380. Romeu, Golf, Juliette, Golf, prossiga. Romeu 22, decolado de Serra, Índia, Queens, ao destino Serra, Whisky, Delta, Lima, estacionado 0170, 2 a bordo, na sua escuta. Papa Romeu, Golf, Juliette, Golf, ciente, a 500 pés na escuta do controle, está autorizado a efetuar o cruzamento da final da pista 90 entre Duna e Simbra. Reporte quando visual com Serra, Whisky, Delta, Lima. Afirmativo, repassará a visual. É, possibilidade de fazer de coordenar um cruzamento pelo eixo da 17 a baixa altura? Golf, Juliette, Golf, aguarde coordenação com a torre, mantenha o setor. Mantendo a rotatória, aguardando agora. Está no ideal de descida, eu passaria 2231, né? Tá, Fox, mantenha 3000, aguarde para a descida. Aprovado, nível de voo 360, via Presulu 44. Dael, Leda e Deve, a subida, primeira curva direita. Código 5010, controle 1208. Ah, meu Golf, Juliette, Golf, faça um cheque em seu transponder, ainda não receba no radar. Chegar o equipamento, Golf, chegou. Subida da EL, Delta Alfa Eco Lima, Leda, Lima Eco Delta Alfa, Bidev, Bravo Índia Delta Eco Vitor. Juliette, Golf Controle. Afirmativo na escuta, checa o equipamento, pode confirmar se já tem espaço. Está negativo, qual a altitude que está mantendo? Estou mantendo o máximo 500 pés da GL, então se autorizado o cruzamento por Dona, entre Dona e Sintra para o Golfo de Lético. Devido a tráfego, será necessário que efetue cruzamento entre Duna e Sintra, a 500 pés, e reporte quando visual com Serra Uís e Delta Lima, Papa Romeu, Golfo de Lético. Afirmativo, vai efetuar o cruzamento entre Dona e Sintra, a máxima de 500 pés, reporta a visual para fora. 95, só confirmando decola 17. Estacionado 01 no 70. 01 no 70, o tipo de equipamento? É um Romeo 22. Principal Índia, ponto de espera torre 1895, ajuste 10, 18, TAN 3207. 10108 e a parte Índia com a 2895, TAN 3207. Salvador, acionamento 3-1-4, está na ponte 62, pushback, acionamento. 3-1-4, aguarde para pressionamento. Olha. 5. Torre 7-18-9-5, passagem 2561. Passa Tango, Foxtrot, Serra Foxtrot, desça para 2.000 pés, autorizado, sinal ILS, X-Ray da pista no zero, informe estabilizado. 2.000, sinal estabilizado, Serra Foxtrot. Salvador, passara 2561, na final de ILS X-Ray da 10. Passara 2561, no continuo de aproximação, reporte 3 checado, ajuste ao time 1208. Passara 2561, no time de gravado. Velocidade critério, desce para 3000, em ETAP, prossegue Duna 2231. Mora para o carro, 3-1-4. Cada bomb até o nível de voo 050, altímetro no 08. 050 no 08 na bomb 18 menor. Controle, Salvador, boa tarde, Patango Whisky Hotel Eco. Patango Whisky Hotel Eco, boa tarde, FN identificação dessa via chegada a Mari. Até o nível de voo 060, altímetro no 08. Ok, na Mari 060 autorizada para o Itapel S, por gentileza. Nosso slot de pouso seria para o 1949. Seria necessário uma espera em Itapel? Negativo, autorizado para seguir para Salvador, o Itapel S. Ok, autorizado para Salvador, direto o Itapel S. Controle, boa tarde, passando o bilhete para Mudel, do centro da Holanda. Aeronave, chama o controle. Está passando o Juliette Bravo Delta. Juliette Bravo Delta, acione identificação, voe Amã para chegar a Amã, reporte no ideal de descida. Ok, está voando Amã, proa de Amã, está no ideal de descida. Juliette Bravo Delta, confirme que roda em nível já voado anteriormente em condições visuais. Acima de nível, senhorita. Esqueça e mantenha nível de voo 080, Juliette Bravo Delta, voe Amã para chegar a Amã. 080, tá boa na barra. Autorizado Guarulhos, 360 nível. Via Pêsulo 10, até Taubaté. Decolagem da 10, saída da EL, transição módica. Controle 120, décima 8 e o transponder 5105. O Sierra Charlie Papai está pronto para o táxi? Confirme. Autorizado o táxi, reporte na taxiway Oscar, ajuste de altímetro 10, 18. Papá Romeu, Sierra Charlie Papá. Agora acelera 9-3-1-4, estacionado 45 a bordo, alternando Recife com 3 horas e 20 de autonomia. Papá Romeu, Sierra Charlie Papá, Mantenha a taxa aí, Oscar, aguarde. Duna, reporte estabilizado no ILS 2231. Papatango Lima, quilo Zulu, Deus se mantenha 3 mil pés. Caso. Afirmação 3217. Alim mantém pista 1-0, agilizando manobra, está 3217. Alim mantém 1-0, está 3217. Força aérea 2561, solo aos 27, libere primeira direita. E chame o solo em 121 no decimal 1. Corrigindo 121 no decimal 9. Para 4.000 litros de restrição em etapa, 1018. Golf Juliette, Golf Controle. Na escuta, já visual com o Serra e Delta Lima. Para informação, em nenhum momento apareceu a informação radar do seu helicóptero. Presidente tem frequência livre para auto-coordenação, chame o controle e regresso. Controle 3560. 480 e regresso para a Delta, aguardando para continuar o táxi até o pátio da autoridade. 180, regresso para a Delta e aguardo para prosseguir para o pátio da autoridade. Para o táxi, chegou no 620, 1060, 3 horas, São Gonçalo. Pista 1-0. Poxa, então é melhor corrigir esse dia de diferença, dizer que está tudo errado, obrigado. É, obrigado pela informação, vou informar a todos. A linha aí mantém, cabeceira 1-7, aguardando autorização. Juliette Golf? Ativo, Golf Juliette Golf, frequência livre para auto-coordenação. Dato, Golf. Papatango Lima, quilo Zulu, vetor radar para sequenciamento, mantenha a presente proa. Proa 215 tem como limite o localizador. Mantenha a proa 215 limite ao localizador, Lima, quilo Zulu. Fizeram 2561, mantenha a posição e aguarde instruções. Mantenha a posição, aguarde 2561. Está 3217, decolou os 28, controle de Salvador, 120, décima 8. 208, está 3217. A informação corrigida seria 90. Mas grato pela informação, a torre já está aqui. Ok, obrigado. Controle de Salvador, está 3217, saída da AEL, vai cruzar 2017. A 3217, contato radar, suba via saída da EL para nível 340. Ao 340 na saída da EL, até 3217. Confirme? Gente, Foxtrot Serra Fox. No 40 desse separador meu pé está autorizado, sinal ILS X-Ray pista 1-0. Chegando no 40 desse separador meu pé está autorizado ILS, eu li uma quilo Zulu. Está autorizado iniciar o rebote, chama para ingressar no pátio principal com Mike XZ Mike. Mike XZ Mike. Chacha, ele papai está aguardando para a decolagem devido à aeronave que decolou da pista auxiliar com o mesmo perfil de saída. Mal 95. 895, obrigado, uma boa tarde. Juliette Bravo Delta, acione código 0240. 0240, Bravo Delta. Você ganhou o Zé, tá bem de Urubu, né? Sapatão, Foxtrot, Serra Foxtrot, Solo 31. Libere na taxi Eco e chame o Solo em 121, decimal 9. Papá Romeu, Sierra Charlie Papá, devido à coordenação com controle, mantenha restrito a 4 mil pés até 10 milhas de Salvador. 0080, pode prosseguir a descida? Sim, o Sierra Charlie Papá, autorizado a decolagem, pista 17, o vento 120 graus, 079. Aproximação, aguarde autorização de pouso, ajuste de altímetro, 1 a 0 no norte. 1019, aguarde autorização de pouso, 2231. Fox, Sierra Fox, livre táxi via Alfa, chame antes da Juliette. Antes via Alfa, chame antes da Juliette, Fox, Sierra Fox. Papá Romeu, Sierra Charlie Papá, decolou aos 33, liberado da restrição, chame o controle em 120, decimal 8. 208, obrigado, bom serviço. Passaredo 2231, no tráfego avistado, cheque o trem, autorizado pouso pista 10, vento 120 graus, 089. Pouso autorizado, baixou até 2231. Está cruzando 1200. Sierra Charlie Papá, contato no radar, suba para o nível 360, saída da EL. 360, saída da EL. Informo que a nossa performance não tem condições de pegar o Airbus na decolagem. O único avião que sobe é o Lear. Tenta. Boa tarde, direção, para o táxi, Livre táxi, reporte na Oscar, ajuste de... Corrigindo, reporte na interseção, ajuste de altímetro 10019, Papa Tango, Juliette, Serra Tango. Estabilizado, Lima Kilo Zulu. Lima Kilo Zulu, chame a torre Salvador em 1-8, decimal 900. 1-8-900. Fox, Serra Fox, o senhor vai para qual hangar? Hangar da hora do espaço. Está livre então o cruzamento do pátio, chama na Taxi Lima. Chama na Lima, Fox, da EL, da pista 1-0, ela retorna próximo à cabeceira 3-5. Até interceptar a radião 198 de Salvador. Por isso o senhor aguardou. Sierra Charlie Papá. Tente, Papá. Sim, para o controle. Papá Rodrigo, Hotel Juliette. Juliette Serra, procede retorno a Salvador, farol de Itapuã, QNH 1019, o hotel Juliette Serra, aguarde o código de transporte. Para o Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Sal